ai, ai. Vai, então machuca bem, que o seu goiano mais gostoso eu sei que sou. Vem cá comigo, vem, me dá um beijo, vai, que o coração já tá batendo de amor. Ei, mulher danada que me pega, que me puxa, igualzinho uma sanfona, ela que é minha nega, ela que é minha dona, quando ela me vê. Vai, então machuca bem, que o seu goiano mais gostoso eu sei que sou. Vem cá comigo, vem, me dá um beijo, vai, que o coração já tá batendo de amor. Ei, mulher danada que me pega, que me puxa, igualzinho uma sanfona, ela que é minha nega, ela que é minha dona, quando ela me beija, eu fico ai, ai. Ei, mulher danada que me pega, que me puxa, igualzinho uma sanfona, ela que é minha nega, ela que é minha dona, quando ela me beija, eu fico ai, ai. Ô, vai levantando poeira, menina. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que me fez companhia. Foi bom estarmos juntos, hein? Segunda-feira, a partir das 6 horas, estarei aqui com você. Muito obrigada, David, que fez o comando da mesa de som. E o David continua agora com a equipe do jornalismo, Ademar Santillo, Roger Pires. Bom sábado, gente! Até segunda! Manchester, a nossa rádio. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. Está no ar o programa Notícias da Manchester deste sábado, dia 18 de maio de 2012. As manchetes de hoje. O Globo. Comissão vai discutir limites da Anvisa na fiscalização de patentes farmacêuticas. O Estado de São Paulo. Governo quer liberar recursos de bancos e facilitar crédito para reativar venda de carros. O Dia. Comissão rejeita criação de tributo por emissão de gases de efeito estufa. Jornal do Brasil. Mortalidade materna do Brasil caiu pela metade em 10 anos, diz OMS. Folha de São Paulo. Comissão aprova isenção de impostos para reconstrução de casas. Correio Brasiliense. Mega Sena pode pagar prêmio de 13 milhões de reais hoje. O Popular. Brasil teve 8 mil casos de intoxicação por agrotóxico em 2011. Diário da Manhã. Contribuição de inativos pode ser revista, diz secretário da Previdência. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Bom, hoje é dia 19 de maio. Depois da gente receber aquela ducha de água fria, dos deputados e senadores que fazem parte da CPI, da Operação Monte Carlo, lá no Congresso Nacional, as notícias hoje tentam dar uma direção diferente. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito de Goiás, que vai investigar o envolvimento de autoridades e políticos goianos com a contravenção, o deputado Hélio de Souza, que pertence ao Democrático, ele garante imparcialidade dos trabalhos. Ele fala, é uma CPI que teve assinatura de 35 dos 41 parlamentares da Casa, ou seja, ela não pode ser interpretada como uma CPI de grupos, qualquer que seja esse grupo. Então o Hélio de Souza está dizendo que a CPI da Assembleia Legislativa vai funcionar e funcionar normalmente. Vai ouvir todos aqueles que estão envolvidos. Na área nacional, o André Vargas, que é o secretário de comunicação do PT, soltou uma nota ontem em nome do PT Nacional, dizendo que quer o governador Marconi Perillo lá na CPI. E dizendo que não há como fazer ligação de um governador com o outro. Cada governador é individual e vão ser chamados aqueles que forem envolvidos. E no entendimento do PT a nível nacional, o governador Marconi Perillo deverá ser convocado. Já o José Dirceu, que é uma grande figura do PT, embora esteja cassado, mas ele faz parte do partido, e não há dúvida que ele é homem forte do PT Nacional, o José Dirceu, que está envolvido no caso do Mensalão, ele disse que todos aqueles que foram citados deverão ser ouvidos pela CPI. Qualquer um que tenha sido o nome citado tem que ir na CPI para dar explicação, isso lá em Brasília. Bom, enquanto isso eu quero dizer o seguinte, aqui em Anápolis ainda continua tendo repercussão no meio da população a negociata que foi feita entre Queiroz Galvão, Delta e envolvendo o prefeito municipal, Antônio Gomide. Tem muitas gravações, há muitas gravações, elas estão lá no Congresso Nacional e estão na mão também do Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel. Essas gravações são comprometedoras, o senhor sabe disso. A Queiroz Galvão tinha uma dívida, ou melhor, tinha um crédito com a Prefeitura de Anápolis de 4 milhões e 500 mil, desde 2002, portanto há 10 anos atrás. A Queiroz Galvão fez a limpeza da cidade, na administração de Hernando de Paula. O Hernando não fez o pagamento, o Pedro Saim também não pagou, o Gomide também não pagou. Passaram-se 10 anos e a Queiroz Galvão tenta receber esse crédito de 4 milhões e 500 mil. Aí a Queiroz Galvão entrou na justiça para cobrar e atualizar. A dívida hoje, que era de 4 e 500 em 2002, subiu para mais de 20 milhões de reais. E inexplicavelmente a Delta entrou na jogada para comprar a dívida. O Cláudio Abreu, esse que está preso lá em Brasília, ele era o comandante aqui em Goiás. Então ele, juntamente com outros integrantes, decidiram que deveriam comprar a dívida da Queiroz Galvão. Pagariam 4 milhões e 500 mil reais para Queiroz Galvão e receberiam da prefeitura os 20 milhões que são correspondentes à dívida corrigida, com juro e correção monetária. E tivemos vários diálogos nesse sentido. Encontros foram marcados. Senador Demóstenes Torres esteve conversando com Gomide sobre isso. O Cláudio Abreu conversou também com Gomide sobre isso. Depois eles levaram ao conhecimento do Carlos Cachoeira as negociações. E ficou essa, vai para lá, para cá, encontro um atrás do outro. Depois, no final, o Cláudio Abreu diz que gostaria... como ele comunicou ao Carlos Cachoeira, que o prefeito Gomide gostaria de conversar com ele. Vamos ouvir como é que foi essa conversa do Cláudio Abreu com Carlos Cachoeira a respeito de uma conversa de Carlos Cachoeira com o Gomide para acertar como é que a prefeitura iria pagar a dívida que era da Queiroz Galvão e que a Delta estava comprando. Vamos lá. Peraí. Oi, Cláudio. Acabei de sair da reunião com o Gomide, ele está aqui em Goiânia. É, o trem tá apertado, cara. Eu acho que falei pra ele. A solução dele é que ele treina Queiroz. E ele, ó. Ah, eu vou pra quinta-feira, eu falei que amanhã eu tô em Palmas. Quarta ou quinta eu vou lá encontrar com ele, dar uma solução pra ele. Eu falei, pra mim a solução é aquela, Gomide. E ele, aí tá sem opção, né, bicho? Ele quer promover um encontro com você, quer conversar com você. Aí eu falei, pô, o Cláudio, marca pra mim, ajeita pra mim, não quer falar pra onde você quiser, só se falar, ué. Ele quer falar com você também. É. Ele, aí é uma boa. Fala com ele aí pra gente comprar aquele trem então, hein? Como é que é? Fala pra ele pra gente comprar o trem então. E ele paga. É, exatamente. É isso aí, ó. A conversa do Cláudio Abreu com o Carlos Cachoeiro. O Cláudio Abreu dizendo que esteve com o Gomide lá em Goiânia e discutindo como é que a Delta iria comprar a dívida da Queiroz Galvão e como é que a prefeitura iria pagar pra Delta. O que a Delta ia pagar em 4 milhões e 500, a prefeitura ia pagar 10 para a Delta. Aí eles começaram a discutir como é que era a forma de pagamento. Chegou-se a dizer o seguinte, metade paga-se à vista, 10 milhões, e 10 milhões paga no precatório. E ficou essa briga de lá para cá, daqui para lá, mas a conversa acontecendo. Aí o que acontece? Cláudio Abreu e Carlos Cachoeira, conversa que foi gravada pela Polícia Federal, eles dizem numa conversa entre eles que houve um acerto entre o prefeito Antônio Roberto Gomide e também o Carlos Cachoeira. E aí, o Cláudio, bastante eufórico, anunciou para o Cachoeira, o Sérgio Ramos, é aquele lá da prefeitura, ele está aqui... Eu posso falar desse negócio que foi feito com o prefeito para ele? Vamos ver o que eles falam aqui. Olha, presta atenção. Você tá onde? Eu vou ali no demônio e vou passar aí. Deixa eu te falar, o Sérgio Ramos tá aqui comigo aqui, falando que o Ministério Público deu apoio lá pro prefeito, vai dar o apoio para ele. Aquele assunto que você falou que vinha fazer proposta, não posso falar perder não, né? A contraproposta que o prefeito fez. Pode falar, porque eu não mexer mais com isso. Eu falei isso, quem tem com você é o Sérgio da prefeitura, aliás, né? É o Sérgio Ramos. Tá nervoso hoje, não, vou falar com o Cláudio. Aí fala, não, pode falar pra ele, passou inclusive o carinho pedindo pra falar com o prefeito, pode falar com ele, aparelho de avó, já vai falar com ele. Porque se dá uma acalmada lá, não entra nesse agora não, fala pra ele. Mas tá nervoso por quê? Não, você não atende ele aí. Rapaz, esses caras só desabafam com os outros, quando chega perto de mim, fica todo mundo calminho, eu dou um calmante pra eles. Eu vou poder pra ele sentar lá, ele tá nervoso. Então, ó, um abraço, daqui a pouco eu tô aí. Não, Carlinhos, mas pode falar o treinador dele, né? Ainda, perfeito, pra falar, senão ele acaba entrando no meio. Tem que dar uma segurada aí que depois conversa com ele. Não, tô vindo cá que ele tá aqui. Vem cá que ele tá aqui. Aí a gente mata aqui. Bom, aí, ó, tá vendo? Eu disse que o Sérgio Ramos chegou lá muito nervoso, porque o Cláudio não recebia, aí o Cláudio pega e ainda goza. Fala, não, quando ele chega perto de mim, eu acalmo ele, dou um calmantezinho pra ele. Que calmante é esse? Qual é o calmante que dá? Bom, então isso aí tá provado o seguinte: o prefeito fazia um negócio e quem fazia o sistema operacional era o Sérgio Ramos. É, o Sérgio Ramos parece que é uma figura importante aí nesse esquema, porque conversar com o Cláudio Abreu, conversar com o Carlinho Cachoeira, o Carlinho dizendo que era para receber o Sérgio Ramos, e será que eu posso falar do negócio que o prefeito falou, a contraproposta que o prefeito fez, eu posso falar para ele, pode falar, quer dizer, um negócio meio esquisito, mas tá vendo aí que a negociação está avançando. Bom, aí, depois disso aí, né, eu não sei, não tem gravação que fala que o Carlos Cachoeira foi lá, mas ele falou, segura ele aí que eu tô indo aí para conversar, vou falar com ele. Então aí ele deve ter explicado para lá, Carlos, Sérgio Ramos, nós fizemos negócio com o prefeito, vai ser assim, assim, assim, mas vamos ver qual foi o negócio que foi feito e que ainda não foi anunciado. Agora nós vamos ver o Cachoeira, né, telefonando pro seu advogado. Ele vai falar pro seu advogado sobre como é que deve proceder nessa negociação que foi feita entre a Delta, representada pelo Cláudio Abreu e pelo Carlos Cachoeira, com o prefeito Antônio Gomide. Vamos ver qual foi a negociação que foi feita e qual a orientação que vai ser dada ao advogado. Ô, Jeová, ó, parece que o Cláudio fechou com o prefeito, viu? 32.500. Então nós temos que negociar agora lá em coisa, viu? Vou voltar com ele agora. Aí, eu tava dentro do elevador aqui, como é que é? O Cláudio fechou com o prefeito. 32.500. 32.500? 32 pagamentos, 500 mil. Agora precisamos fechar lá em São Paulo, tá? É, tô te falando aí, porque dá uma segurada aí nessas coisas aí, tá? Até aqui, ó, o fundamento disso aí. Fala com o Sérgio. Mesmo assim, eu ainda não trouxe pro Sérgio. Ah, entendi. Não, é, né? Então, porque eu tô aqui com uma petição pra mandar aqui pra... aqui em Anápolis, né? Pra cobrar lá. Vou esperar um pouquinho, então. Diz o Sérgio aí pra dar uma segurada. Ok, valeu. Bom, isso aí tá tudo gravado, tá tudo com a Polícia Federal. Tá no inquérito, não é? E, por certo, aí na Assembleia Legislativa, como se trata de uma questão de Goiás, a Assembleia vai esclarecer para nós. E aí é para nós de Anápolis, né? Porque eu fico perguntando o seguinte, se a Queiroz Galvão vendeu ou estava vendendo o crédito dela pelo valor histórico, 4 milhões e 500 mil, e que a Dell teria que comprar por 4.500, e ficava com crédito e a prefeitura ia pagar 20 milhões, é um negócio inacreditável. Porque o prefeito não estava lá para defender interesse de Delta e nem de empresário nenhum. O prefeito foi colocado pelo povo para defender o interesse de Anápolis. Quer dizer, o que ele deveria fazer era o seguinte, ó, eu não discuto esse tipo de marmelada. Eu sou contra isso, não aceito isso. Se vocês acham que pode fazer isso, eu repudio totalmente isso. Como prefeito, colocava o cara fora do gabinete. Agora, como é que ele vai lá em Goiânia para conversar com o Cláudio Abreu para passar a Anápolis para trás? É ou não é para passar a Anápolis para trás? Pagar 4.500 e a prefeitura de Anápolis, o povo de Anápolis, pagar 20 milhões. Se ele quisesse, ele poderia ter economizado 15 milhões e 500 mil reais, que daria para construir 3 viadutos como esse que ele fez aí na Avenida Brasil, na Avenida Universitária, poderia construir ainda mais 6 parques como aquele lá do Jundiaí, poderia tirar o assoreamento lá do córrego Água Fria no Parque JK, poderia desassorear o Parque Onofre Kenan. Era dinheiro, sem precisar estar envolvido com esse pessoal, não é? Então, realmente, a CPI tem que esclarecer isso aí. Esse é um dos fatos que tem que acontecer, mas tem muito mais. Tem aí contrato da Delta, que a Delta apresentou documento falso. Tem a Delta fazendo superfaturamento, dizendo que coletou 10 toneladas de lixo, quando, na verdade, coletou apenas 2 toneladas, e aí a prefeitura paga 10. Tudo isso tem que ser esclarecido. Para o bem do próprio prefeito e para o bem nosso, que somos moradores de Anápolis, né? Essa é a situação que encerra essa semana. Mas eu espero que na próxima semana haja continuidade para o esclarecimento da verdade, a fim de que a verdade prevaleça. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Bom dia, a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Delegacia da Polícia Civil, que teve como delegada plantonista a doutora Marisley de Santos. Começando com o desaparecimento de pessoa maior, compareceu à Delegacia de Polícia o José Carlos Branquinho, um mecânico residente lá no Calixto Abraão. Comunicou que o filho dele, o Fernando Martins Branquinho, de 20 anos de idade, cor parda, cabelos encaracolados, 1,75m, magro, com tatuagens na perna, 3 estrelas. Estava trajando paletó, camisa azul, calça preta e sapato. Embarcou em um veículo Gol Plus, placas JEP0822, com destino a um casamento aqui mesmo na cidade. Após, iriam a uma recepção de casamento em uma chácara. Isso na companhia de um indivíduo conhecido por Xandão. O mesmo é o usuário de entorpecentes. Até as 20 horas de ontem, o filho não tinha retornado. O seu José, preocupado com o filho, registrou a ocorrência. E foi registrado um roubo em estabelecimento comercial que a vítima pediu para a gente não divulgar. Nós vamos aqui respeitar a vontade da vítima, do proprietário, pois os ladrões poderão ouvir e ameaçá-lo novamente. Situação tá tão caótica lá, tão crítica, que após vários assaltos ele já tá deixando lá o dinheiro do ladrão. Toda vez é 200, 250, 300, ele já tá prevenindo lá. Foi registrado um furto em veículo, compareceu à delegacia de polícia a Crislaine Lima de Oliveira, uma manicure residente na Vila União. Ontem, às 18 horas, ela foi à Academia Hugo Trainer, na Avenida Presidente Kennedy, no Maracanã, e a ocorrência não relata se ela foi a trabalho ou se foi praticar exercícios físicos. Porém, ela encostou a motocicleta lá na porta da academia e no guidão da motocicleta ficou uma maletinha com as ferramentas de trabalho da Crislaine. Esmaltes, lixas, cortadores de unhas, espátulas, alicates e ainda a carteira de identidade, a CNH, cartão de débito da Caixa Econômica e Banco do Brasil e ainda a documentação da motocicleta dela, um Yamaha Neo Prata, placa NKE9639. Ela procurou a delegacia da polícia e registrou a ocorrência. Como não poderia faltar, prisão por embriaguez ao volante. Preso e autuado em flagrante o Luiz Antônio Siqueira. A polícia militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na rua Bernardo Saião, esquina com a rua 10, no Jardim das Américas. Ao chegarem no local, depararam-se com uma motocicleta Honda CG150 vermelha e um Fiat Palio Weekend. Seu Luiz Antônio estava mais ralado que a espiga de milho de pamonha. Pensa, fala arrastada, bafo de pinga, olhos avermelhados, aquela carona vermelha. Foi convidado então para soprar o bafone. Parou. Passou vergonha na pinga. 0.44. Se não bastasse ainda, o homem é inabilitado, não possui a carta de habilitação. A moto foi recolhida por parte da CMTT. O seu Luiz Antônio foi levado para o hospital municipal para fazer uns remendos, né? E depois foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante. E estas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Delegacia da Polícia Civil e que eu, Marcelo Santos, fiz o relato para o Notícias da Manchester. Plantão Policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. De 1990 a 2010, as mortes maternas caíram 51% no Brasil, passando de 120 para 56 por 100 mil nascimentos. É o que aponta relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, Fundo de População das Nações Unidas e o Banco Mundial. Segundo o relatório, 50 países apresentaram resultados positivos para o cumprimento da meta do milênio das Nações Unidas relacionada à redução da mortalidade materna, entre eles o Brasil. A meta é alcançar taxa de 35 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos até 2015. 10 países já alcançaram a meta, como a Estônia e o Vietnã. 14 tiveram progresso insuficiente e 11 não apresentaram nenhum progresso no período avaliado e correm o risco de não cumprir a meta. Notícias da Manchester. O Ministério da Saúde registrou 8 mil casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil em 2011. Entre os trabalhadores rurais, os dados apontam que um número cada vez maior de mulheres está sendo afetado pelo produto, embora existam mais notificações sobre a intoxicação de homens. As informações foram divulgadas pelo diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Guilherme Franco Neto, que participou de audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural, coordenada pelo presidente do colegiado, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Bom, o dólar termina a semana valendo, o dólar comercial, valendo R$ 2,00 0,02 centavos. Mesmo com a intervenção do Banco Central, vendendo dólar em leilão, o dólar teve aumento no dia de ontem. E já o dólar turismo está valendo R$ 2,10 centavos. O dólar paralelo, R$ 2,14 centavos. Notícias da Manchester. Olha uma notícia nada boa que vem lá de Goiânia e que refere-se ao estado de Goiás. Estudo mostra que Goiás é o primeiro estado do Centro-Oeste e o terceiro no Brasil com mais pontos de exploração de menores em rodovias. São 168 locais, aumento de 43% em relação à pesquisa anterior. Essa é a prostituição infantil, a chamada prostituição infantil. Recentemente foi divulgada uma relação de locais em Goiás onde se fazia nas estradas a prostituição infantil. Deu conhecimento nacional. Sabe qual foi a providência? Nenhuma. Resultado: aumentou 43% do último local para agora. Agora são 168 locais de exploração de menores nas estradas e da exploração infantil, da exploração sexual infantil, aqui no estado de Goiás. Notícias da Manchester. Bom, e agora nós vamos chamando o repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com o Luiz Henrique, que é o secretário municipal de meio ambiente, e vai falar a respeito de algumas reclamações que têm chegado ao nosso estúdio, têm chegado à nossa emissora, através do 3943-9303, principalmente com relação à limpeza de lotes e áreas que pertencem à prefeitura. Vamos lá. Ademar Sandilo, moradores da rua Pacaembu, no Jardim São Paulo, diz que naquele local tem um terreno da prefeitura muito grande que está servindo para a formação de lixão e a formação de mato para esconderijo de bandidos, e eles estão pedindo socorro. Nós estamos com o Dr. Luiz Henrique, que é o secretário da área. Dr. Luiz Henrique, o que pode ser feito para aqueles moradores lá daquele local do Jardim São Paulo? Bom dia. Bom dia. Dizer que, né, tanto no Jardim São Paulo, na próxima semana terá as frentes de serviço daquela região, como também algumas reivindicações já nos foram feitas para aquela região ali do Paraíso, Mariana. Então dizer que toda essa região vai ser atendida a partir da próxima segunda-feira. Dizer que essa semana nós estamos na região de Somerville, região do Nações Unidas, fazendo um trabalho de limpeza e roçagem nessas regiões. Então dizer que as frentes de serviço estão sendo deslocadas já no início da semana que vem para essas localidades, que também receberão essa atenção e esse tipo de serviço. Perfeito, porque ele falou que está querendo lixão, pelo menos fazer a limpeza de imediato. Existe essa possibilidade? Sim, as frentes de serviço, quando vão, Geraldo, elas já vão com serviço de roçagem e serviço de remoção de entulho também. Então esse trabalho vai ser feito na íntegra, nas duas localidades, né, como eu já disse aqui, tanto na região do Mariana como também do Jardim São Paulo, para que a gente possa ter essas regiões limpas o mais breve possível. Dizer que agora o serviço acaba tendo uma velocidade um pouco maior com o final do período chuvoso, né? E o que a gente pede para a população é o seguinte: que a população possa fazer a comunicação aqui com a Secretaria de Meio Ambiente ao ver alguém lançando lixo de forma clandestina, de forma inadequada, que possa fazer a comunicação aqui conosco. Dizer que o trabalho de fiscalização agora consegue também ser melhorado, uma vez que o concurso para fiscal de meio ambiente finalizou. Hoje nós já temos aqui no nosso quadro mais 3 fiscais de meio ambiente que já estão aí também nas ruas conferindo, né, esse lançamento clandestino de entulho, inclusive com os plantões aos finais de semana. Notícias da Manchester. E telefone para 3943-9303 e deixe a sua mensagem e nós fazemos a publicação e ainda levamos ao conhecimento da autoridade, somando a nossa voz à sua para a solução do problema. Olha, está sendo realizada lá em Goiânia a 67ª Exposição Agropecuária, lá no Parque da Vila Nova. E o Jornal Popular traz na sua primeira página uma notícia: o seguinte, quem vai à pecuária, se prepare, porque vaga para estacionamento é preço de ouro. Quem vai à pecuária, prepare o bolso. Uma vaga de estacionamento está cotada entre 20 e 30 reais. E o valor pode subir nos dias dos principais shows, chegando a 50 reais. Então você que está querendo ir aí de carro para assistir alguma coisa lá na pecuária, leva um dinheirinho no bolso, pode gastar lá na pecuária, mas deixa um troco aí de 20, 30 e até 50 reais no bolso, porque é o preço que se cobra do estacionamento. Notícias da Manchester. Bom, e agora nós vamos àqueles que telefonaram para 39-43-93-03 e deixaram a sua mensagem. Fala comunidade. Bom dia, Demarco Aquino. Aqui é a Janice, mora aqui no Industrial. Eu queria fazer uma informação do posto de saúde. A gente tem que sair daqui 3 horas da manhã para conseguir fazer, pegar uma vaga para fazer um exame. Igual eu tenho 3 filhos, eu só peguei para um filho só. Eu queria ver o que o senhor podia fazer por nós, que é só 18 vagas. Tem 2 médicos e é só 18 vagas de fazer exame. E para consulta é só 18 vagas também. Muito obrigada. Fala comunidade. Até uma vez fazer uma reclamação. Nós ganhamos a casa aqui no Santo Expedito e até hoje a Saneago não veio colocar água. Já tem 2 semanas que a gente mora aqui. Tem tanta criança aqui e o povo está indo lá no Primavera buscar água. Deixa o que você pode fazer para nós aí, fazendo um favor. Muito obrigada. Tchau. Fala comunidade. Mãe, eu gostaria de saber sobre os concursos públicos. A minha filha participou do concurso, ela foi classificada no 72º, ou seja, 62. A colega dela foi 79, o número 79 já foi chamado e o 62 não foi. Gostaria de saber por quê. Se está tendo proteção, porque se está havendo proteção, não há porque existir concurso. Muito obrigada e gostaria que você desse uma olhada, que só você pode dar uma olhada pra gente. Muito obrigada. Fala comunidade. Ademar, bom dia. Aqui é o Flávio. Moro na Vila, Vila Esperança. Eu gostaria de vocês aí comunicarem ao pessoal do CNTT que desse um curso pro pessoal deles, pra treinassem eles melhor como agir nas ruas e que eles entendessem que eles não são policiais. Igual aconteceu um fato, já tem um mês e pouco, eu ouvi na sua rádio hoje, vi que a doutora Donizete. O pessoal aí reclamou do fato acontecido, não sei realmente o que aconteceu, mas o que que acontece? O rapaz que conduzia a viatura do CMTT, próximo ao motel Cartier, quase atropelou um menino na faixa. Eu tava atrás, o menino pulou, quase que eu atropelei ele. E no caso, eu parei de lado dele com a viatura, com o meu carro com a viatura, e conversei com eles. Falei pra eles que eles não fazer isso, parasse na faixa também. O que que eles fizeram? Falaram que eles também são polícia. Que se eu falasse alguma coisa, eles iam me multar. Então, esse fato aí ocorrido aí, geralmente isso acontece em todos os lugares. Os caras acham que é polícia, então pede pra eles, faz um curso, conscientiza eles que eles não são polícia. Obrigado, bom dia. Fala comunidade. Bom dia, aqui é a Dona Maria do Socorro. Eu queria fazer uma reclamação de um chato lá no fundo da RA 13, em Residencial América. A gente trabalha todos os dias, todo dia de noite, coloca o som no maior volume. A gente pede pra postura ir lá, parece que estão até comunicados com a postura, porque eles não vão lá. O vizinho tá revoltado. É uma chácara no fundo do Residencial América, uma invasão, uma área verde da prefeitura. Eu queria que vocês dissessem isso pra nós aí, porque ninguém dorme mais não. Eu agradeço por você ter ouvido a gente. E toma uma providência rápida. Fala comunidade. Demar, bom dia. Eu queria falar, eu sou morador aqui do Copacabana. Eu queria falar sobre essa pista de motocross aqui em cima, aqui, ó. Da rua 21 aqui em cima. Tá cheio de mato, cheio de lixo, porra, metendo carniça, ninguém tá suportando o mau cheiro aqui embaixo. Eu queria falar pra você, falar pro prefeito da UG da limpeza aqui, ó, roçar de noite cheio de mal lá no cima do morro fumando maconha, só vê os cigarrinhos acesos, a polícia passa, não olha pra lá, não vê ninguém. Deixa eu fazer isso, ó, bom dia. Tá, obrigado. Fala comunidade. Boa tarde, Ademar. Eu gostaria de aproveitar a sua grande audiência para pedir uma gentileza. Foram perdidos todos os documentos da minha mãe, Janete Lopes de Souza, e minha identidade, Luciano Antônio de Souza. Quem encontrar, por favor, ligar no 91-18-3478. Bom dia a todos que telefonaram. Bom dia a todos aqueles que acompanham o nosso programa. E o nosso telefone 3943-9303 continua inteiramente à sua disposição. Lá do setor industrial vem a reclamação da nossa ouvinte que levanta 13 horas da manhã e vai ao posto de saúde. E quando ela consegue na área da saúde atendimento é uma coisa rara, porque mesmo chegando cedo assim eles só fazem 18 atendimentos lá para atender aqueles que estão na fila esperando. Nós vamos buscar mais informações, a nossa equipe vai conversar com a área da saúde para resolver essa questão. Nós temos muita coisa errada aí na área da saúde que precisa imediatamente de uma recuperação e de uma modificação. Lá do São Expedito, que é Casa Popular, a nossa ouvinte está dizendo que mudou para lá e a Saniágua ainda não levou a água. Eles estão lá na boca seca até agora, esperando a presença da Saniago para fazer a ligação às casas que já são habitadas, lá no conjunto São Expedito. Nós vamos também buscar a Saniago essa informação. A nossa ouvinte fala que a sua filha fez o concurso público, passou em 72º lugar e não foi chamada até agora. E, no entanto, quem está lá no 78º, 79º, 80º local, já foi chamado. Quer saber por que que há privilégio? Nós vamos buscar, pode ter certeza absoluta. Nós vamos lá para investigar e saber por que que isso está acontecendo. Que alguém que passou e que está melhor classificado fica para trás enquanto o outro é chamado. Vamos buscar lá no local próprio, da secretaria própria, para saber essa informação. Lá da Vila Esperança, o nosso ouvinte telefona, dizendo que a CMTT precisa dar uma aula de educação de trânsito para os integrantes do Amarelinho. Ele está dizendo que uma viatura do CMTT quase atropelou uma pessoa que ia passando na faixa, uma criança, e que ele vinha atrás e quase que atropelou a criança em função dessa parada brusca depois que foi feita a CMTT. E dizendo que eles não aceitam qualquer observação, são realmente autoritários. Nós vamos levar ao conhecimento do coronel Sidney para que dê um curso de preparação para esse pessoal, para saber que eles estão lá é para resguardar o bem-estar da comunidade, quer seja o motorista como também o pedestre, mas dá dentro da legalidade, com urbanidade, com bastante presteza as informações que...